coroa assim, pronta para mim, se eu viver sempre na direção do grandioso rei, só nos planos seus para sempre verei o meu Deus. No jardim de Deus, flores para os seus e o sol da justiça e o Cordeiro diz: como sou feliz com os amados no meu lindo país. Dor não haverá, pranto cessará, toda luta lá.